Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Oferecimento WS Festas Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Millennium Restaurante, Livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado, o depósito de seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia. Bom dia, queridos amigos e ouvintes do programa Vivência Espírita, pedimos a sua permissão para entrarmos em seu lar através das ondas da Super Rádio Piratininga AM em 750 kHz e agora para o mundo todo através das redes sociais da internet. Queremos levar até você a beleza, a lógica e a clareza dos ensinamentos da doutrina espírita através de suas obras básicas, transmitida pelos espíritos superiores e codificada por Allan Kardec. Através de nossos entrevistados, levamos até você os mais variados assuntos correlatos e acessórios da doutrina espírita. Essa doutrina que nos liberta da ignorância sobre o mundo espiritual e também das nossas ansiedades, dos nossos medos e de nossas superstições. Traz a tranquilidade para superarmos os obstáculos e suportarmos as dificuldades do mundo atual. Assim, gostaríamos de levar até seu lar mensagem de paz, alegria e tranquilidade. Tenha uma boa semana. Bom dia, Jorge Reis. Opa! Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, amigos ouvintes. Bom dia mesmo, né? Paz e alegria em todos os corações. Muita vibração positiva nesses dias que nós estamos passando aqui no nosso país. Vamos entrando no ar com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado, depósito do seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia. Agradecemos também as Casas Espíritas Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ami, sem esquecer do grande apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. Hoje nós estamos recebendo aqui o nosso irmão Monte Oliva, que vai falar sobre os desafios do século XXI. Então, eu acho que o que não falta é desafio para todos nós nesse século e para o nosso país, para o mundo todo, né? Na semana passada nós falamos de nova geração, de mundo regenerado. E hoje nós vamos continuar, então, né, com o Monte Oliva agora, que é muito experiente na doutrina espírita, muito experiente como jornalista, para falar sobre esses desafios do século XXI. Participe, né? Provavelmente você não vai sair de casa hoje mesmo, tá? Deve estar dentro de casa escutando o programa, porque não tem muito, não dá para sair por aí, né? As coisas ainda estão muito paradas, então dá para a gente interagir tranquilamente hoje aqui. Ligue para nós, 3941-9750, 3942-9750, ou pode participar também das nossas mídias sociais que o Rodrigo vai falar aqui para vocês. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, Monte Oliva. Querido, e para você, querido ouvinte que está escutando a gente aí na Rádio Online Vivência Espírita, um bom dia, boa tarde, boa noite. Esse programa pode ser reprisado no nosso aplicativo, é só baixar aí no Android, Vivência Espírita, ou para quem tem Apple, baixar aí na Radiosnet, e pesquisar lá por Vivência Espírita, você vai achar aí a rádio online que passa músicas, reprises do programa Vivência Espírita e mensagens também espiritualistas de Chico Xavier e outras mensagens também no aplicativo. Baixa, vale a pena baixar o nosso aplicativo aí. E você que está assistindo a gente no Facebook Live ou no YouTube Live, um bom dia para vocês. Deixe seus recados, a gente vai lendo, vai interagindo com os comentários, vocês estão participando aí conosco. A gente pede aí caridosamente para vocês compartilhar esse vídeo. Clique aí do lado, não custa nada fazer essa caridade aí pela divulgação do Espiritismo. É só apertar e levar que essa luz chegue até todos os lares aí. Então, vamos iniciar agora com a prece de abertura, dando bom dia para Camila aqui. Bom dia, Camila. Bom dia, queridos amigos. Bom dia aos ouvintes da rádio. É com muita alegria que vamos iniciar essa manhã de domingo. Vamos serenando nossos corações, acalmando as nossas mentes, entrando em sintonia com um plano maior, confiando os nossos medos, as nossas angústias, aos nossos mentores, que sempre estão ao nosso lado a nos auxiliar. Que esta manhã de domingo possamos despertar em nós o melhor dos nossos sentimentos. Que a bondade de Jesus e o amor de Maria estejam nos nossos ambientes. Agradecendo a todos, um beijo no coração de todos. Tema do dia. Faleceu no dia 21, para nós espíritas desencarnou, o nosso grande companheiro, nosso grande amigo, com 69 anos de idade, era trabalhador de várias casas espíritas, da tenda de Umbanda Mãe Maria, da Fraternidade Paulo de Tarso, do Jefa. Era uma figura muito alegre, muito comunicativa e vai deixar aqui muitas saudades e deixou aqui também muitos amigos, muitos companheiros de doutrina, e era um trabalhador antigo da antiga Alpargatas Rodas aqui em São José dos Campos, e foi uma figura muito importante no nosso meio. Estamos falando do Luiz Carlos Haddad, que era o famoso palhaço Bom Bocado, e juntos nós criamos a Fraternidade da Alegria, que era um grupo de palhaços para levar alegria, para levar as brincadeiras nas escolas, nos centros espíritas, nos eventos de todas as casas. Inclusive tivemos lá em Jacareí, lá no Comonte Oliva. E então o Luiz Carlos Haddad, ele deixa o mundo material para viver no mundo espiritual. Esperamos que lá estejam esperando por ele. Eu já deram também as boas-vindas para o Luiz Carlos, porque ele merece. Era uma figura muito, muito importante no nosso meio e nos deixa aqui o mundo material para residir no mundo espiritual com vários amigos. Ele deixa sua esposa Cida e seus 3 filhos, mais um neto. E, enfim, o Luiz Carlos vai deixar saudades. Mas sabemos que logo, logo, também estaremos junto com ele, participando da alegria do mundo espiritual. Bom dia, Luiz Carlos Haddad. Fique em paz e permaneça trabalhando sempre. Luiz Carlos, que a semana passada nós estávamos aqui anunciando o aniversário da Cida, da esposa dele, e lembramos dele, né? Que todo domingo estava cedo aí atendendo lá na Rádio Bandeirantes, né? Muito tempo. E com o Luiz Carlos é o terceiro nosso companheiro que, do Vivência Espírita, que começa a participar do outro lado, né? Começa a nos ajudar com certeza na hora que tiver condições, como os outros já fazem, do outro lado. É o Dodô, né? O Helder e o Luiz Carlos. Então são. Eu estou vendo aqui a caricatura que o Nil fez, nossa caricatura, no ano de. Foi em 2000 e. Acho que foi em 2012. E nessa caricatura aqui está o Helder, Luiz Carlos, a Graça já estava aqui também. Eu, o Rui, o Dodô, o Pedro Mariano, né? E o Oswaldo. E desses aqui, 3 já partiram para a pátria espiritual, com certeza participando do programa do outro lado, né? Do Vivência Espírita. De alguma espiritual. Maneira sendo articuladores também nossos, junto com a espiritualidade. Então a gente sente falta deles, mas sabe que eles são trabalhadores e com certeza já estão desempenhando a tarefa deles do outro lado. E Jesus ampare a todos, que a espiritualidade amiga esteja sempre apoiando eles. São 8:10. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos aqui hoje com o nosso grande companheiro Carlos Monte Oliva, jornalista, radialista, espírita também, residente na Grande Jacareí, né, Jorge? E vai falar hoje, o seu tema de hoje será Espiritismo, Desafio do Século XXI. Bom dia, Monte Oliva. Bom dia, Rui, Jorge, Camila, Rodrigo, bom dia a todos. Bem, e se falando do Luiz Carlos, é que ele tem realmente um bom recomeço, né, de vida no plano espiritual. É, a nossa proposta hoje é falarmos sobre os desafios do século XXI, né, o espiritismo e os desafios do século XXI. Mas, antes de nós começarmos a conversar sobre isso, lembrando, né, aos jacarienses que nós teríamos hoje o 33º Encontro da Família Espírita de Jacareí, promovido pela USE Intermunicipal de Jacareí. Foi cancelado, né, devido à greve dos caminhoneiros, falta de combustível e tudo mais, enfim, uma série de coisas. A USE houve por bem cancelar, na verdade não cancelou, ele adiou, né, sine die, esse encontro de espiritismo, e o palestrante seria o João Luiz, de Cachoeira Paulista, também está tendo algumas dificuldades lá em Cachoeira, e vai ser remarcado esse encontro, e claro, assim que a USE remarcar e passar para a gente vai passar para todo mundo, né? E estamos nos preparando aí para o 15º Encontro de Espiritismo em Jacareí. É, e também eu tenho que dizer que o almoço mensal lá da Obra Social Célia Lemos, que hoje seria feijoada, também foi cancelado, né? Eles vão marcar para uma outra data esse almoço. Que esse almoço é justamente para arrecadar fundos para tocar a Obra Social Célia Lemos. Bem, o 15º Encontro de Espiritismo, antes de a gente começar a falar do tema, nós estamos nos preparando para esse 15º no outro final de semana, dia 8, 9 e 10 de junho, né? A abertura será dia 8 na Fraternidade Espírita Cristã Batuíra, na rua Guido Martins Meloreira, 146 Jardim Santa Maria, a palestra com o José Medrado, né? José Medrado, um grande companheiro, espírita, psicólogo de Salvador, Bahia, tem um trabalho maravilhoso lá chamado Cidade da Luz. Nos dias 9 e 10, começa às 9 da manhã, nós vamos até 8h30, 9 horas da noite. Será no Centro Espírita Paulo Ortiz, Rua Campos Salles. Pode ficar com esse. Rua Campos Salles 289, no centro de Jacareí, né? A entrada é franca, a gente colocou aí algumas opções. Nós fizemos aquela inscrição solidária. Essa inscrição solidária, as pessoas pagariam uma taxa, um pagaria R$30, na verdade adiantaria R$30, porque essa inscrição solidária será trocada por livros, né, no sábado e no domingo, e ou domingo, né, lá no Paulo Ortiz. Então nós teremos uma feira do livro muito grande e as pessoas podem trocar a sua inscrição pelo livro. A proposta, na verdade, é que nós pudéssemos ter um dinheiro em caixa para poder bancar, né, as viagens, uma série de despesas que tem. E a outra opção, já estamos colocando essa outra opção para que as pessoas troquem o convite da palestra de abertura do Medrado por 1 quilo de alimento, né? Ou 1 quilo de ração animal. Então, só que temos poucos convites ainda disponíveis para serem trocados para a palestra de abertura. Mais alguma coisa aqui do encontro, Jorge? Não, eu acho que a gente já poderia... Depois, na hora que nós tivermos mais audiência, então, que é a partir das 9 horas, que volta a falar. Porque a gente sabe que hoje a nossa audiência vai aumentar, né, Jorge? Tem com muita certeza. Gente que vai poder sair de casa hoje. Nós usamos o seguinte, hoje é um dia bom, para você ficar em casa ouvindo o nosso programa. Bom, os desafios do século XXI, quais serão esses desafios? O que nos propõe o espiritismo perante toda essa sociedade conturbada que nós estamos vivendo hoje, né? Quando nós, todos os anos, quando nós começamos a montar o Encontro Espiritismo, nós temos um tema central. E quando nós imaginamos, ou pensamos, ou foi intuído o tema desse ano, o Espiritismo e o Desafio do Século XXI, a partir de então, todas as aulas, palestras, todas as conversas que a gente tem, a gente começa a pensar com e a ver com outro olhar. Todos são desafios, né? Nós temos lá no Batuíra um estudo todas as quintas-feiras às 20 horas. Esse ciclo de estudos, nós estamos estudando agora os Dores da Alma, do Espírito Ramédi, psicografado pelo Kiko, né? O Francisco do Espírito Santo Neto. E todos os temas, quando a gente começa a olhar, são desafios realmente. O tema da culpa, o tema da insegurança, que foi agora na última quinta-feira, todos os temas aí nos chamam a atenção, que são desafios. Eu penso que Matheus, só um momentinho. Eu queria pedir encarecidamente para os nossos ouvintes ligar para a gente aqui agora, 3941-9750, 3942-9750, porque senão a Graça não para de falar lá do outro lado. Entendeu? Ela está falando tanto que a gente está escutando. É um grande aqui. Desafio. É, né? É um grande desafio. É o primeiro desafio. Pessoal, liga, que aí ela atende o telefone, né? E atendendo o telefone, ela fala mesmo. Ela fica ocupada com o telefone. Aham. É. Mas ela está eufórica hoje com a falta de gasolina, né? Uhum. Com a falta de... Ah, aí ela tem mais o que falar ainda, mais ainda coisa para falar. Ela tem Uber, é, né? É. Uber. Uhum. E aí ela vira Uber-sessor. Vira Uber-sessor. Não é graça, Uber-sessor. Uber-sessor é muito bom. É Uber-sessor. Deixa eu aproveitar aqui e comentar aqui também quem está participando com a gente aqui já. Tem bastante gente entrando aqui no Facebook Live. E a Maria Cesira já está aqui mandando bom dia. Suzana Martins também participando, mandando bom dia, vivenciando. A Irene Nascimento, o Arnaldo Alpino mandando bom dia. Helena Souza mandando bom dia pra gente aqui. A Fernanda Cassal, lá da casa da Marcela, esteve aqui com a gente também. A Ruth Cardoso Costa mandando olá pessoal aqui de Florianópolis, olha que legal, escutando a gente. A Maria Cândida da Cruz, a Arlete Pinho Melo, a Laura Souto, desde Uruguai. Olha só, gostaria de que expliquemos la caída abrupta de las regiões, né? Ou seja, a diferença, né, das religiões. Olha que legal, ó, tá chegando no Uruguai o programa Vivência Espírita. A Rosângela Cortez também mandando bom dia, o André Modesto, o Belkis de Araújo, lá também de Caruaru, manda bom dia, agradecida a Jesus e a espiritualidade amiga, ao Recanto de Luz Irmã Sheila pelo sucesso da cirurgia de minha mãe, Ivanise Flora Araújo de Menezes, que deu, tá dando bom dia a todos. Ó, então ela deve ter mandado uma cirurgia à distância lá para o Recanto de Luz Irmã Sheila, lá em Ribeirão Pires. E a Irene Nascimento aqui, que eu já tinha comentado, a Ana Cláudia, e a Manuela Moreira Rafael, mandando um grande abraço fraterno e carinhoso a todos, de Trajano e Manuela, né, que foi lá com a gente para Uberaba na última excursão. Ela manda vibrações de amor para o nosso irmão que nos antecedeu no mundo real. E o Renualdo Ferreira está aqui participando, a Esmeralda Dantas e a Maria José também participando aqui com a gente. Obrigado, continue participando aqui, mandem mensagem que a gente vai comentando aqui durante o programa. Bom, lembrando que aconteceu uma excursão para Uberaba há pouco tempo, né? E nós vamos fazer em Jacareí nos dias de 5 a 9 de setembro, né? Pegando o feriado da Independência, também iremos aí a Uberaba, o povo de Jacareí. É um grande desafio, legal. Né? É um grande desafio, mas estão aí. Bom, eu penso, como nós estamos comentando a respeito dos desafios do século XXI, quando nós criamos ou bolamos o tema central desse ano, a partir daí tudo nós olhávamos com viés de desafios. E existe uma frase atribuída a Emmanuel que coloca da seguinte forma: a maior caridade que se faz para a doutrina espírita é a sua divulgação. E olhando por esse viés dos desafios, eu entendia essa mensagem de Emmanuel, esse apelo de Emmanuel, por uma outra forma. Qual seria a divulgação da doutrina espírita? Programa de rádio, programa de televisão, panfletos, eventos, viagens, enfim, tudo isso é importantíssimo. Mas o maior desafio que nos propõe é a divulgação da doutrina espírita, e é essa divulgação que vai fazer com que a gente tenha realmente a verdadeira caridade para com a doutrina, é a nossa postura. É a divulgação do eu espírita. Porque nós passamos o folheto, as pessoas amassam, jogam fora, guardam, vão ver depois de 3-4 anos, mas a minha personalidade, né, os meus desafios são exatamente isso, a minha postura. para que as pessoas possam nos olhar e ver a nossa postura diante de tudo isso que está acontecendo no país, né? E termos uma atitude diferente. Alguém lá atrás já disse que o espírita não é melhor e não é pior, ele é diferente. E quando nós vemos essa proposta, irmão, a maior caridade que se faz para a doutrina espírita é a sua divulgação, nós ficamos acima de qualquer divulgação panfletária, divulgação radiofônica ou televisiva. É a divulgação do eu espírita. Eu me comportar como espírita neste mundo que nós estamos. Por quê? Há algum tempo, nós estávamos comentando com um companheiro de Jacareí, também um dirigente de uma casa espírita, e ele questionava exatamente as despesas que acontecem para o encontro de espiritismo, por que não se cobra uma taxa de inscrição. Enfim, nós estávamos conversando sobre isso, e eu fiz algumas ponderações para ele. Ele falou, olha, se for para ganhar dinheiro, não matando e não roubando, eu jogo a minha ética no lixo. Eu preciso sobreviver. Qual é a postura espírita dentro disso? Qual o desafio que o espiritismo propõe frente a isso? É realmente assim? Joga-se a ética fora, já que é para ganhar dinheiro? Joga-se a ética fora, joga a proposta toda espírita fora, e ele fez uma ressalva. Desde que eu não mate e não roube. Isso não é matar a doutrina? Não é roubar a doutrina, subtrair das pessoas aquilo que as pessoas podem receber de consolo, de orientação, de encaminhamento através da doutrina espírita? Ô Monte Oliva, eu estou há muito tempo dentro da doutrina espírita, já fui dirigente de várias casas, já fizemos vários encontros, mas a gente sabe que o que falta para o espírita é justamente iniciativa. A gente sempre encontra uma série de barreiras porque as pessoas querem tudo de graça e a gente vê que de graça não vai ser fácil conseguir. Mas nós temos vários empresários, vários amigos que colaboram com os nossos eventos, né, Jorge? Eles colaboram com a maior tranquilidade, com a maior serenidade. Só falta o quê? A nossa humildade de pedir. Exato. Certo? Porque os espíritos têm mania de achar que não pode falar em dinheiro numa casa espírita, não se pode cobrar nada, mas também não faz nada. Quer dizer, então nós precisamos acordar os espíritos para que eles entendam que nós precisamos colocar a mão na massa. Quer dizer, não é só ficar reclamando, ninguém ajuda, ninguém colabora, não. Colabora sim. É só nós procurarmos, só a gente botar a cara a tapa aí, porque a gente consegue pessoas que vêm nos auxiliar. Porque a gente tem aí uma farmácia comunitária. Nós não temos ajuda de ninguém. Não temos ajuda atendemos 400 pessoas por dia distribuindo medicamento de graça. E o que acontece? Não temos ajuda de ninguém, mas tocamos a farmácia há quase 40 anos. Há 38 anos nós estamos no ar. Então, isso é um milagre? Não é milagre, é trabalho. É um desafio. É um desafio. É um grande desafio. É um desafio. Esse programa de rádio, aqui nós ganhamos uma nota aqui, né, Jorge? Opa, eu ganho muito nota mais. Nota promissória que tem que pagar depois. Esse programa nós estamos há 15 anos no ar. Não ganhamos nada com o programa monetariamente, mas o que nós ganhamos de carinho do público, de amor, de levar essa mensagem espírita para vários... De aprendizado também, que é o mais importante. Então a gente observa que falta, mas e nós, uma reunião que nós fizemos para colocar esse programa no ar, a pessoa falou, não, faz 60 anos que nós espíritas estamos querendo colocar um programa no ar. E por que não colocaram? Olha, existe uma frase bem antiga, me perdoe até a forma de colocar, mas uma frase bem antiga que fala assim, de boa intenção o inferno está cheio. Está cheio. Né? Nós temos que... umbral, né? Porque o inferno... por isso que eu coloquei, mas antigamente falava isso. Então, de boas intenções o umbral está cheio. Mas nós temos que sair dessas intenções e partir para a prática. Esse é um grande desafio. É exatamente a divulgação que Emmanuel nos propõe. Monte Oliva, quando divulgação... E a divulgação, para a gente lembrar bem, a principal divulgação também não é programa, né? Não. Exato. É isso, né? A principal divulgação é você. Exato. Você que é o começo. Você que faz propaganda da doutrina. Como é você? Qual a sua postura? Uhum. É tão legal quando alguma pessoa fala, eu achava que você era uma pessoa diferente mesmo. Ah, você é espírita? Sou espírita. Quer dizer, quando você se declara espírita, a pessoa fala, mas eu achava que você era uma pessoa diferente mesmo. Agora, não é aquele diferente de discriminação, é aquele diferente porque você chamou a atenção das pessoas pela sua postura. pelo seu comportamento, pelo seu tratamento com o outro. E é muito bacana isso, quando eu falo, bem que eu vi que você tinha algo diferente do normal, do trivial. Por quê? Porque o verdadeiro espírito, ele não vai, não é Maria vai com as outras, né? Uhum. Ele é aquele que tem uma postura, é aquele que tem um determinado comportamento que faz com que você siga exatamente o que Jesus pediu pra gente, que a doutrina pede pra gente, né? É tentar, de alguma maneira, amar o próximo, é tentar, de alguma maneira, auxiliar o próximo, é tentar, de alguma maneira, não ser vingativo, não ser revanchista de nada, né? Saber se comportar no meio público. E quando alguém precisar, alguém querer saber quem é você, saber, olha, aquele cara ali é espírita. Exato, aquilo que nós colocamos no começo, né? O grande desafio de eu ser espírita, não estar espírita, mas eu ser espírita. E eu ser espírita é exatamente isso, né? Essa é a grande divulgação da doutrina espírita. Esse é o grande desafio perante tudo isso, né? Nós estamos vendo aí alguns eventos cancelados, né? Por conta dessa greve dos caminhoneiros, ou paralisação dos caminhoneiros, como queiram. Qual a minha postura espírita perante isso? Qual o meu pensamento espírita perante isso? Nós estamos em um momento político muito conturbado. Qual o meu pensamento espírita sobre esse momento? Qual a minha posição perante esse momento? Né? E eu comentava, em Jacareí, nós tivemos estamos tendo uma dificuldade muito grande de discriminação. Né? Nós propusemos o ano passado, já em agosto, quando nós começamos a montar o encontro de espiritismo desse ano, a gente sempre monta com quase um ano de antecedência, já temos inclusive alguns convidados para o ano que vem, por conta de agenda, né? E nós conversamos com a Fundação Cultural de Jacareí para ceder o Teatro Municipal, né? Porque o Medrado, onde ele vai, realmente, ele arrebanha um número muito grande de pessoas para que nós pudéssemos abrir para todo mundo. E as tratativas foram feitas, tudo ok, tudo certinho. No começo desse ano a gente começou a pressionar, porque não vinha a resposta positiva, um documento assinado. Quando foi no mês de março, disseram que não ia poder fazer. Ou você tira o nome de Movimento Espírita, não faça prece, não faça absolutamente nada. Falei, mas o que eu tenho que fazer? Você chega da boa noite, chama o palestrante, ele faz a palestra e que ele não fale de espiritismo. Eu falei, muito obrigado, tô fora. Não vou aceitar isso. Não vou aceitar isso. Mas se foram a Igreja Católica... Então, mas essa semana, nós tivemos na quarta-feira o Rossano, um grande orador espírita, fazendo uma palestra no mesmo local. Foi cedido para uma escola católica, porque ele não falou que era espírita. Na verdade, não era, né? A palestra foi sobre educação, não era tema espírita. Aí pôde fazer. Percebe? Nós tínhamos essa situação. Foi cedido ou eles... Foi cedido. Não foi alugado? Não, foi cedido. Mas como que aluga um lugar público, aluga algum lugar para cobrar ingresso? Então, mas existe uma comissão ali que para a própria manutenção do local. Mas como agente cultural da cidade, você não paga. Uhum. Quando nós fizemos essa proposta, em janeiro me chamaram para que nós pudéssemos fazer cumprir o edital novamente. Já tínhamos cumprido em agosto. Vamos cumprir de novo, tudo bem. Colocaram, desculpa a expressão, tanto pelo em ovo, que é complicado. O que você vai pôr no palco? Nós teremos uma mesa, um púlpito, uma mesa, uma garrafinha de água para tomar água. Você tem que colocar isso no documento. Você vai fazer um cartaz colorido? Falei, vamos. Quais as cores que você vai fazer no cartaz? Tem que trazer para a gente analisar se as cores podem ser colocadas. Sabe, uma série de coisas que é para não fazer mesmo. Mesmo assim, nós cumprimos todos os detalhes. Tudo. Aí veio um e-mail, eu tenho esse e-mail guardado, veio um e-mail... E esse e-mail dizendo que não ia poder fazer. Porque o próprio público não pode ser cedido para eventos com cunho religioso, político e tudo mais. Só que, a semana seguinte, nós estávamos na chamada Semana Santa. E o parque da cidade foi cedido para a Igreja Católica fazer o teatro da crucificação da morte de Jesus. Aí pode. Né? No aniversário da cidade foi contratada. E uma outra coisa, a estrutura que foi colocada nesse parque para esse evento da Paixão de Cristo foi enorme. Tudo bancado pela prefeitura. Aí pode. Só não entrei no Ministério Público, vou ser bem honesto, porque eu pensei no outro. Porque se eu entro no Ministério Público uma semana antes, como foi feito o comunicado que não podia, eles simplesmente paravam com esse evento e iam proibir esse evento lá. Falei, não era justo com as pessoas da Igreja Católica que tiveram um ano inteiro de estudo, de ensaios para apresentar um grande espetáculo, que não deixa de ser um espetáculo teatral, não iam poder fazer. Falei, para não prejudicá-los, eu vou entrar depois. E deixei bem claro para a prefeitura isso. Passou mais uns dias, assim que terminou a Semana Santa, veio um outro e-mail dizendo que a palestra estava dentro da lei. Só que eu tinha que pagar uma taxa para utilizar o teatro. Ótimo. Aí me propuseram uma taxa que é ridícula. R$6.480. Mas nem o Teatro Municipal em São Paulo você paga isso para usar. E aí, ou seja, foram enrolando, né? E a gente lutando contra isso. Bom, optamos por fazer na Fraternidade Batuíra porque eu não deixei me envolver por isso. Nós teríamos a condição de fazer lá, desde que não falássemos que era um evento espírita, desde que não fizéssemos prece, não podia pôr coral nenhum para cantar, absolutamente nada. Foi e é de quero. Cultura. Hã? Exatamente. É. Eu falei, não quero. Mas você, enfim, usaram vários adjetivos, eu não quero. A minha postura é espírita, eu não vou ceder isso. Eu não vou ceder. Aí nós optamos, né? E a direção da Fraternidade Batuíra cedeu para a gente o espaço. É a metade da capacidade, praticamente, do Teatro Municipal. E vamos fazer lá. Então, esse é um grande desafio. Esse é você ser espírita perante essa diversidade. Porque senão, tudo bem, eu não vou fazer prece nenhuma, deixa passar. Mas eu uso o Teatro Municipal. Mas o que me leva a isso? Jogar tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu estou tentando falar, tudo aquilo que eu estou tentando ser, joga no lixo por conta de um espaço? Não, eles guardam o espaço para eles, eles ficam o espaço para eles, né? E nós não vamos fazer em outro lugar. Aí eu fiz uma pergunta que talvez não seja assim tão espírita, porque eu estou ainda engatinhando no espiritismo. Falei, olha, tomara que eles não me perguntem o porquê. Não vou fazer no Teatro Municipal, porque se me perguntarem por quê, eu vou entrar no Ministério Público e vou mostrar para eles o porquê. Aí a semana passada, encontrei com o secretário e com o prefeito de Jacareí na rua. Oh, mas por que você não foi me procurar? Falei, prefeito, por favor, isso é besteira. Isso é bobagem. Por que não foi procurar? Eu entrei em todos os canais competentes, em todas as formas de chegar até o senhor. Não foi possível. Agora na rua o senhor me faz isso? Por favor, vamos mudar de assunto para que eu não seja indelicado. Então eu penso que a proposta de ser espírita é você se firme. Sim. Firme naquilo que você se propõe a fazer. Não é em nome da ética, eu jogo a ética fora, desde que eu esteja ganhando. Não é por aí. Não é por aí. Não. Né? Teve uma outra situação também que eu acompanhei, não foi em Jacareí, mas eu acompanhei dentro desses seminários, congressos que a gente participa. Você fala, não, mas o mundo, eu preciso viver. Então, aqui dentro da Casa Espírita, a gente tem que ter uma postura. Não, não tem que ter postura, tem que ser essa postura. Né? Mas lá fora, a gente tem que ser de acordo com o mercado. Não. Isso assusta, gente. Isso assusta. É. Esse é o grande e o maior desafio que nós temos. Contra tudo isso que está sendo proposto, nós sermos espíritas. Porque senão não vai adiantar nada. Sim. Nós estamos perdendo tempo. É. Nós estamos fazendo... Por que que nós temos aí uma... na quarta-feira, por exemplo, quando o Rossano esteve em Jacareí fazendo uma palestra para educadores, proposta por uma escola dentro do nível intelectual e de profissional dele, que é maravilhoso, na nossa casa tivemos menos da metade dos trabalhadores. Peraí, você vai assistir uma palestra sobre educação importantíssima e deixa o seu trabalho de atendimento na Casa Espírita? A carga de trabalho que você deveria fazer na Casa Espírita, deixa para o outro fazer? É postura espírita? Tem, o Rodrigo fala que o pessoal português é muito... Não é sem educação, é muito taxativo, né? É. Fala que o português chega na cara da gente e fala tudo, né? Eles tiver que falar, fala tudo na cara e já briga ali, daqui a pouco tá tudo bem de novo. Mas é porque a discussão não é com a pessoa, é com o pensamento. Com, né? Exatamente. Com a ideia, né? Mas essa semana eu recebi, até passei para o Rodrigo também, um ex-primeiro-ministro de Portugal sendo entrevistado na televisão, como se fosse um jornal nacional aqui lá, né? Uhum. Ele sendo entrevistado. No meio da entrevista, a entrevistadora parou e falou, um momentinho só que o Mourinho tá chegando no aeroporto. Aí interrompeu, aí o repórter fala de lá do aeroporto, não, porque o Mourinho tá chegando, porque o Mourinho tava em outro país, né? Que a gente sabe que ele é técnico em outro país, e chegando lá em Portugal, então uma celebridade chegando ali no aeroporto, tudo, e falou dele e tal. Aí voltou pro estúdio. Quando voltou pro estúdio, ele ficou olhando pra cara dela e falou: eu saí da minha casa, vocês marcaram a entrevista comigo, com esse compromisso de eu vir aqui conversar com vocês, e vocês me interrompem a minha entrevista por causa de, pra falar de um técnico de futebol. Não vou dar mais entrevista pra vocês. Senhor, me perdoe, mas eu tenho meu comportamento. Vocês não têm o comportamento. Exato, exato. Tem embora. Que ser. Tem quem que quiser, ser. Eu tenho aqui para passar para vocês. Já passei para o Rodrigo. Eu achei fora de série. Falei, meu Deus do céu, as pessoas deviam ser assim. Como que você faz isso? Quer dizer, o outro é mais importante. Você, ele foi convidado para estar ali, né? Para dar, para conceder entrevista falando sobre um assunto sério. O de futebol também é sério? É sério também. Só que, poxa, você interrompe um primeiro-ministro no meio da conversa para poder falar que o... Porque você não podia falar depois que o técnico estava chegando, depois que acabasse a entrevista? Quer dizer, você tem que interromper ali no meio para falar? Então, eu acho que essa capacidade de ser autêntico é muito importante, é exatamente isso que nós estamos falando. Ou você é ou você não é. Aí você pega o desafio da educação. É um grande desafio para o espírita nesse século XXI. Como é que nós estamos educando os nossos filhos? Como é que nós estamos orientando os nossos filhos, tanto crianças como na fase de adolescente, pré-adolescente, como eu tenho uma pré-adolescente, né? Como é que nós estamos educando? Como é que nós estamos encaminhando? Está tudo certo, tudo bem. Você quer isso, tá valendo, você quer aquilo, tá valendo, ou você tem que ter realmente uma postura firme, né? Eu me lembro que um educador disse o seguinte: você não pode ser amiguinho do seu filho. Você tem que se colocar na situação de pai e de mãe. Sim. Né? Sim, um pai, mãe, amigo, mas não um amiguinho. O amiguinho é um amiguinho da escola, um amiguinho da ginástica e tal. Você não tem que ser esse amiguinho, falar a mesma linguagem dele. Você tem o dever de educá-lo. A educação se dá em casa. Esse também, qual é a educação espírita que nós temos que dar em casa? Esse também é um outro grande desafio. Através do exemplo, né? Como você acabou de falar. Né? Que é o nosso. É mais o desafio do espiritismo. É levar o evangelho, né, que é a bandeira que Jesus tem aqui no Brasil, né, que é trazer o reino de Deus aos corações das pessoas, mas, e se for necessário, usar palavras, né? Sim, saiu aí nas redes sociais já há algum tempo e sempre repete, né, a postura de um pai. A história é mais ou menos assim, né, o pai levou os dois filhos pro circo. Quando chegou no circo, olha, o ingresso custa, eu não me lembro o total, eu vou colocar aqui, vai R$50 o adulto e R$25 a meia. E o homem pediu, então eu quero duas inteiras e uma meia. Aí o rapaz que vendia falou assim, mas as duas crianças, falou assim, não, esse aqui já tem mais de 10 anos. Então ele paga inteira. O rapaz que vendeu falou assim, olha, se você tivesse pedido duas meias, eu não ia nem perceber, porque o tamanho dele não é um tamanho de criança de acima de 10 anos. Ele falou, tá, e como é que eu vou orientar o meu filho depois, se eu estou usando o subterfúgio para poder pagar meia? Como é que eu vou educar ele depois? Não deixa de ser uma corrupção. Exatamente. E nós reclamamos do político. Você tem a corrupção no nível macro e a corrupção no nível micro, né? Que foi até o que um dos ouvintes aqui entrou e pediu para te perguntar, o Oswaldir lá de Pinda. Ele mandou um bom dia, pergunte para o Monte Oliva o que ele acha das pessoas que estão se aproveitando da greve para faturar com venda dos produtos, que já estão escassos. Né? Então, ou seja, você chega lá, está escasso e o produto está muito, muito mais caro. E você vai nos Estados Unidos, quando tem um problema de escala, assim, terremoto, ou quando tem um furacão, né? Eles vão lá e diminuem o preço para poder ajudar. Né? Posso ser bastante, bastante objetivo. Meu querido, o problema é deles, não é meu. Eu vou responder pelas minhas atitudes, pelas consequências das minhas atitudes. Né? Nós não concordamos com isso? Não. Eu acho que não é correto? Não é correto. Mas é um problema deles. Nós estamos num mundo de provas e expiações em que nós criticamos os políticos, mas nós agimos de forma pior do que eles até. Ou seja, então, nós temos que fazer a nossa parte, né? O que eu acho desse pessoal, problema deles, não é o meu. Mas é interessante. Cada um vai semear aquilo que convém. Vai colher o que semeou. Não, eu achei interessante uma senhora saindo no supermercado com um carrinho com 9 sacos de arroz de 5 quilos. Mas a repórter perguntou: mas a senhora vai comer tudo isso aqui? Não, eu quero armazenar, porque não sei o que vai acontecer. Poxa, mas a senhora está certa? Não, eu sou egoísta. Ela mesmo falou, eu sou egoísta. Um outro aspecto, né, que eu penso que é importante dentro dessa postura, me perdoe nosso amigo irmão de Pinda, mas temos que ser bastante objetivo. Há pouco tempo nós estávamos em Jacareí e conversando com um grupo de espíritas batendo papo, né? De repente uma pessoa falou assim, nossa, você sabe, apareceu, o termo foi exatamente esse, tinha um rapaz que de vez em quando frequentava a nossa casa. E esse rapaz se envolveu com más companhias. E ele sumiu. Apareceu um corpo, né, em determinado bairro da cidade. E nós fomos com a família lá, chegamos lá, graças a Deus não era ele. Falei, peraí, como graças a Deus não era ele? Mas não é um outro irmão que está ali? Porque o meu amigo, o meu irmão, o meu parente, graças a Deus não é comigo, é com o outro? Não, nós somos uma família só. É um irmão que está ali, que foi assassinado, que estava jogado o corpo no meio da rua, precisando de prece, precisando de orientação espiritual, porque foi assassinado, né, no meio da rua. Mas eu pego e faço assim, mas graças a Deus não é comigo. É o caso do arroz, né? Eu vou ter aí muito arroz para ficar se vocês não tiverem problema de vocês. Não é essa a postura espírita. Não, eu tenho um colega moral, que mora no Japão, e ele mora ao lado da cidade que teve aquele tsunami horrível agora, há pouco tempo. Ele falou, olha, Rui, me ligou dizendo, Rui, eu fico até com raiva da tranquilidade dos japoneses. Se lá falar que você vai só pegar um litro de água no supermercado, ele vai lá e só pega um litro de água. E eu cheguei pro menino, eu tava com pressa, cheguei para ele e falei, olha, eu não vou ficar, fica com o meu cartãozinho aqui, fica aqui no meu lugar que você fica. Falando, não, senhor, eu vou ficar lá no fundo. No meu lugar, no meu lugar, não quero passar na frente dos outros. E ele pegou, foi embora com o papelzinho, foi embora para casa e saiu da fila. Mas o menino, né? Falou, não, eu não vou, eu tô passando na frente dos outros e não tô sendo educado e nem sendo ético. Então você vai numa fila, né, de banco, uma fila de banco, você tem a fila preferencial. A pessoa tem a preferência por conta da idade, mas fica em duas filas. Bota um filho, um parente na outra fila. A fila que andar mais rápido, eu vou. Peraí. E os outros que estão atrás? Mas olha, Motoliva, aí eu já discordo um pouco de você, porque eu vou dizer uma coisa para você. Direito. Tem fila para idoso que não anda. Então, mas aí você tem que tentar junto ao comércio, ao estabelecimento que você está para isso. Então, principalmente em Portugal, que a maioria é idoso. Eu tenho um colega que entrou contra um banco... Porque ele ficava na fila do idoso e a outra fila andava muito mais rápido que a dele. Olha, a gente começa a colocar alguns exemplos, né? Nós estamos tentando fazer, mas eu estive em um determinado banco há pouco tempo para sacar um cheque. Um trabalho que foi feito foi pago em cheque. E eu peguei a senha direitinho e não andava. Não andava de forma nenhuma. Aí eu perguntei para o segurança, como é que faz? Para quem que eu vejo isso aqui? Porque não está andando. Né? Ele falou assim, olha, essa conta aqui é o gerente tal. Falei, quem é o gerente tal? Fui lá falar com o gerente tal. A secretária que me atendeu. Falou com o gerente. Eu vou ver o que está acontecendo. Eu falei, olha, porque é o seguinte, eu já estou aqui há mais de 40 minutos e a lei determina um tempo certo aqui que não tá sendo correto. 20 minutos. Não está sendo correto. O que vocês querem que eu faça? Que eu ponha a boca no trombone, que eu falo? O que vocês querem que eu faça? O gerente me chamou no canto e falou assim, olha, eu vou te dar essa senha. Aí você vai ser atendido pelo menos uns dois minutos e fica tranquilo. Eu falei, eu não quero. E os outros que estão na minha frente? Mas você vai fazer? Eu falei, eu não quero. Eu quero ser atendido no meu horário, mas dentro do prazo estabelecido pela lei. Porque vocês enchem aqui o banco. Sim. Você não pode fazer isso, você não pode usar o celular, você não pode ir, não pode. E o banco pode tudo? Então, exigir o seu direito com também. Um monte de caixa, ele coloca dois. Ele coloca dois caixas e o resto batendo papo. O que é interessante é o seguinte, a lei diz que o idoso tem que ter prioridade, não é fila. Sim, exato. Não é fila. Exato. Esse negócio de criar fila para idoso está errado. Também. O idoso tem que chegar e ser atendido. O próximo é ele. O estatuto do idoso resta isso aí, viu, Jorge? É claro, agora você prioridade. Nós vimos ontem à noite, acompanhando os boletins noticiosos, né? Uma senhora, me lembro que sabe que foi grave, 9 meses, ela tentou com um galão de combustível, tentou comprar o combustível para pôr no carro dela para que o marido pudesse levar ela para o hospital. que não tinha ambulância, não tinha nada. Não me lembro que cidade que foi. E aí os próprios pessoas que estavam na fila, não, vamos deixar para que ela tenha essa prioridade, né? Porque está necessitando disso, porque é uma gestante e tal, tal. E todos combinaram. É uma postura ética. Sim, uhum. É uma postura ética. Agora, o que não é ético é você colocar combustível no galão. Não pode. Isso é ilegal. Uhum. Claro. Além de ser perigoso, é ilegal. Mas, uhum, vamos lá. Mas eu estou preocupado com esse negócio de idoso e com o estacionamento, porque... Tem tanto estacionamento tem tanto idoso, né? Que não vai e daqui a pouco, quando eu atingir os 60 anos, que só falta 2 anos, é, vão criar estacionamento para jovem, eu vou perder minha vez. Vai perder a vez, porque exatamente. Porque tá cheio demais, né? Tem menos jovens do que idoso. É, exatamente. Tem, Rodrigo, menos jovens. Mas que idoso. Esse negócio é, vamos fazer um comercial, senão a gente... É, só comentar aqui antes da gente ir pro comerciais, que o aqui do YouTube Live, que eu não tinha comentado, o Paulo Sérgio entrou aqui também, a Silvana Souza entrou aqui de Santos, mandando bom dia, e o Ari Rangel manda bom dia, queridos irmãos e amigos vivencianos. Bom dia, querido irmão Monte Oliva e toda a grande Jacareí, lembrando que o... um abraço aí. Lembrando que o combustível do Vivência é a fraternidade, sempre. Grande abraço a todos. Um abraço ali, forte. Esse foi bom, que responde o ouvinte que perguntou ontem. Rodrigo, vai ter programa amanhã? É. Vai, com certeza, porque o combustível é a fraternidade. Fraternidade. E a Marlene Tomazini aqui, manda bom dia do Rio Grande do Sul, olha que legal. A Andrea Alves da Silva, mandando bom dia da Noruega. Olha só. O pessoal tá longe, hein, escutando a gente. E a Helene Silveira Trindade, manda bom dia a todos, muitas saudades, obrigado por tudo e por esse programa que é de muita luz, ensinamentos que, de céu lindo, que vista maravilhosa. A Helene, a fofinha que teve aqui. O grande desafio é o Rodrigo entender o que participando. Tá escrito, né? Não, mas ele entende, ele tem que ler corretamente ali, mesmo que as palavras sejam trocadas, né, fofinha? É, ela fala, não, vocês leem para as minhas coisas, que ela coloca rápido lá. Mas um grande abraço para a fofinha, que até essa semana estava aqui em Jacareí, né? É, esteve aqui conosco, é a mãe do a tia do Marcelo, do livro, uhum, da casa da Marcela, né? Um dos personagens do livro é o Marcelo, sobrinho dela. E ela está direto conosco aqui no programa Vivência Espírita todos os domingos. Vamos para o nosso intervalo comercial. E a música que nós vamos colocar aqui agora, queria que todos prestassem atenção, principalmente os espíritas, na letra. Essa música chama-se Do Brasil para o Mundo Inteiro. Prestem atenção na letra, é uma grande mensagem para nós, espíritas brasileiros. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Hoje sabemos por que estamos no Brasil. Tu nos trouxeste para a terra do cruzeiro e por amor, o teu amor nos reuniu. Por tantas vezes renasci no velho mundo e em muitas delas orgulho me perdi. Criei sistemas, guerras, lemas de egoísmo. E desse jeito me afastei tanto de ti. Agora estou criança em solo brasileiro. No evangelho eu encontro a direção. Quero vibrar amor e paz pro mundo inteiro, a começar pelo meu próprio coração. Reconstruir meus sentimentos, melhorar, iluminar Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje com o nosso grande amigo e companheiro Carlos Monteoliva, que é jornalista, era do Centro Espírita Batuíra de... da grande Jacareí, né, gente? Oi, é. O Monteoliva... É a capital. Como você fala do Monteoliva como jornalista, vamos lembrar que o Monteoliva tem um jornal diário, né, na TV Imprensa, né? Rádio TV Imprensa, todos os dias, né, de segunda a sábado. Segunda a sexta, das 8 às 10. Das 8 às 10 da manhã, é pela web, né, você pode ver pela tanto Facebook como também ouvir, né? Como é que entra? Como é que é mesmo o site? Radioimprensa.tv. Radioimprensa.tv. Né? Radioimprensa.tv. Muito legal o jornal, quer dizer, é um jornal de alto nível, né? Porque a gente vê muito jornal aí que o pessoal só entra para fazer fofoca, né? Só para falar da vida dos outros. E o do Monteoliva, talvez seja porque é dirigido por um jornalista mesmo, experiente. E é muito, muito bacana. Eu já estive lá duas vezes, né? Concedendo entrevista para o Monteoliva. E é muito bacana o jornal mesmo, com participação popular. Sim. Eu falando de espiritismo. Ele não, Sim. Ele só me entrevistando, né? Ele só me entrevistando. Mas eu, as duas vezes que foi exatamente para falar sobre a doutrina mesmo. É aberto, né? Que o Ferreira Leite, que é o dono do espaço lá. E sempre abre para todas as pessoas também. Mas é um nível up, que fala, né, Rodrigo? O programa do Monteoliva. Pode escutar, pode ouvir de manhã. É top. Que vale a pena. Up, né? É aquele um pouquinho mais do que os outros, até. Não, a gente ouve os outros também. Só para falar isso. Então, como desafio, porque as coisas aparecem na hora para ele, é ao vivo, né? Uhum. Você não tem uma pergunta pra gente fazer pro nosso ouvinte aí, pro nosso ouvinte responder? Qual o desafio? É. Então, para você, qual o maior desafio que o Espiritismo enfrenta nesse século XXI? Assim, em poucas palavras, né? Exato, em poucas palavras. Menos do que a pergunta. Isso, coloca aí, né, Roberto? Pronto. Aí, tá vendo? O cara que faz programa ao vivo é outra coisa. É. Bom, deixa eu aproveitar aqui a falar da programação, que é um grande desafio, né? Desse ano lá em Jacareí. Nós vamos à abertura dia 8, na sexta-feira, dia 8, às 19h30 no Batuíra, nós teremos o coral Os Mensageiros, que é lá do Centro Espírita Paulo Ortiz, e a palestra com José Medrado, Cansaço Moral. Tema importantíssimo, né? No Bom, sábado... Levo, deixa eu, vamos parar um pouquinho no Medrado? Ah, tá. Só para o Medrado, eu não vi o Medrado aqui na nossa região ainda, não. Sinceramente, não vi ele aqui ainda. Não, ele comentou que nunca veio para esse lado de canal. Então, por isso ele está vindo na capital, né? Exatamente. Da grande Jacareí. Para começar, né? É. Espero que ele não se decepcione, né? Não com a capital, mas com o público, né? Porque a gente tem que colocar... Nós estamos tendo uma procura porque boa. Porque o que acontece é o seguinte, o Medrado é um dos palestrantes mais... requisitados do mundo, não é só do Brasil não, né? Uhum. Ele, há 20 e tantos anos, ele encerra o evento Espírito de Poço de Caldas. Ele é a pessoa que encerra o evento Espírito de Poço de Caldas e é um cara bem humorado, né? Faz a palestra dele sempre colocando a gente para cima, sempre fazendo a gente rir o tempo todo, falando sério, mas sempre bem humorado. Então, olha, não percam. Eu sei que muita gente vai perder porque não tem ingresso suficiente. São só 300 lugares, né, Monteoliva? Isso, é. Só 300 Pelo lugares. Do local, né? Pela capacidade do quem local. Ouve o Medrado uma vez, fica atrás dele o tempo todo. Então, eu não sei até como o Monteoliva está se preparando, mas como a propaganda está circulando por aí e tem que entrar com ingresso, provavelmente vai ter problema lá na entrada com o pessoal de São Paulo... desses outros lugares aí de fora, até do Rio de Janeiro. Aqueles que estão entrando em contato com a gente está separando esses convites, né? Pelo menos o lugar lá, né? Certo. Mas nós estamos tendo uma procura boa. Infelizmente, vai ter que ter condicionado ao número de locais que nós temos lá, né? Uhum. De cadeira que nós temos lá. E outro só para comentar aqui, você falou do Medrado, no sábado ele vai fazer um seminário, né? Uhum. Independência afetiva. Olha que desafio que o Espiritismo nos propõe para cada um de nós. Independência afetiva. Uhum. Muitos ainda, nós entendemos que o outro tem que me fazer feliz. A coisa que eu tenho, se eu tiver este carro, eu vou ser feliz. Se eu tiver esta casa, se eu fizer esta viagem, se eu tiver esta roupa, e quando na verdade nós ficamos aí totalmente dependentes de uma série de coisas, e o Espiritismo nos liberta. Você é você. Não é a roupa que você usa, não é o carro que você utiliza, não é a casa que você mora, as viagens que você faz, você é você. E essa independência afetiva será muito bem explicada pelo Medrado. Agora aqui, Jorge, apenas uma observação por conta desses problemas nos aeroportos, né? A empresa mudou o horário, né? Do retorno do Medrado para Bahia, do Adenauer Novaes. Então, no sábado, nós vamos mudar um pouquinho. Ele vai fazer a partir das 13h30, em vez das 15 horas. Só vai antecipar, e a Maria Lúcia, que ia fazer o recital, ela faz depois do Medrado, para que ele tenha tempo de poder chegar até o aeroporto e poder embarcar de volta para... Não vai ser 19h30, Não, 19h30 tá. Sim. Não, sexta-feira sim, normal. Okay. No sábado ele tem um seminário, às 15 horas. Era das 15 às 17, certo? Ele vai fazer às 13h30. Ah, tá. É que na divulgação que a gente tem aqui no site, a gente apresentando no Facebook Live, ele só apresenta os palestrantes. Horário. É muita. Não tem problema. Nós não temos problema, a programação à parte. É que é muita informação, Rodrigo, e tá complicado. Sim. Oi. Não, esse aqui, quando eu receber colorido, eu coloco. Mas é colorido, é azul e branco. Não são duas cores? Não são duas cores? É azul e branco. Então, quando tiver... O desafio é fazer o Rodrigo entender que mais de uma cor é colorido. É branco e azul. Ô, Montalivo, no sábado não vai ter... Não vai ter ingresso, não é ingresso, não, não, né? Não. Aí também o que acontece? Nós vamos limitar... É, porque aí pode ser que lote, né? Nós vamos limitar, infelizmente nós temos que limitar, né? Uhum. O dia que... Bom, deixa pra lá. Bom, acompanhando aí a programação, no sábado nós teremos duas situações. O Luiz Rurivas, atualmente ele mora no Rio de Janeiro, ele é peruano, ele é de Arequipa, e ele tem aqui trabalho com a Turma da Mônica, com o Scooby-Doo, é uma direcionamento para criança e para a juventude, né? Ele vai fazer uma oficina para evangelizadores, né? É das 9h30 ao meio-dia, no Salão da Mocidade. E Arequipa é uma cidade grande lá, né? Grande, né? É interessante que o movimento espírita é bastante presente lá em Lima, principalmente. Então, e ele vai fazer essa oficina para evangelizadores, né? E ao mesmo tempo, no salão principal, o Adenauer Novaes, também baiano, né? Também de Salvador, o tema Uma Nova Ordem Espiritual no Século XXI. O Adenauer também é a primeira vez que ele vem para essa região. E super conhecido também no Brasil todo, excelente palestrante, com vários livros publicados, também super requisitado o Adenauer. Até semana passada alguém ligou aqui para ver se sabia falar sobre sonhos. Ele tem um livro fala sobre sonhos, né? Que ele é psicólogo, mas uma pessoa assim, se você colocar esses nomes aí na internet, tanto Medrado, palestrante espírita, como Adenauer, vocês vão se surpreender com a quantidade de acessos que tem nas coisas que eles fazem, né? Então eu digo para você que cada vez cada ano que passa, o Manto Livre se supera nas pessoas que ele traz no Encontro Espírita de Jacareí. Nós, espíritas que vivemos reclamando que não tem muito evento, né? É que a gente tem que se tocar e assistir esses eventos de graça lá. Ó, leva 1 quilo de alimento. Será que é isso que está fazendo diferença pra gente? Se não levar o alimento, entra do mesmo jeito. Bom, e continuando no sábado, nós temos aí essa inversão, né? Logo após o almoço, Medrado com independência afetiva, depois o recital com a Maria Lúcia de São Paulo, Compositores do Além. Ela faz um trabalho maravilhoso, que na verdade não são os cantores desencarnados que se apresentam, são os compositores. E ela vai lançar um CD, né? E um DVD de sambas dos Compositores do Além. Depois teremos o Edson Ramos de Siqueira também, o Jorge de Botucatu. Ele é engenheiro agrônomo, aposentado. Também tem um trabalho internacional muito grande, muito forte. O tema é alimentação e evolução espiritual. Também um grande desafio que a Doutrina Espírita nos propõe nesse instante. Alimentação e evolução espiritual. E encerrando o sábado, vamos fazer uma mesa redonda com esse tema, né? O Espiritismo, o desafio do século XXI. Vários palestrantes vão participar para que a gente possa ter essa mesa redonda. No domingo, o Marcos Leão vai fazer Você com Você Mesmo, um encontro inadiável. aí o Jairo Avelar, depois a Célia Tombolo, um musical maravilhoso com a Célia Tombolo também. Por que, que você falou tão rápido, Jairo Avelar? É porque está ainda em suspenso se ele viria ou não. Ah, tá. Trivial, não. Legal. É. Porque, não, porque aí é meu amigo pessoal. Sim, sim, sim. E eu sou fã dos livros do Jairo. Sempre falo aqui do livro, por exemplo, o livro A Faxina, que a gente sempre fala aqui, que é fantástico. O espírito que acompanha o Jairo, Marcelo Rios também, fora de série, né? E o Jairo que foi, ele fez o prefácio do meu livro Campo de Luz, né? Uhum. Que eu achei as terminologias usadas pelo Aurélio Augusto muito parecidas com a com Marcelo Rios, e coloquei isso para ele, né? Até aquele slogan que eu uso de paz e alegria para todo mundo é cópia do Marcelo Rios, né? Ah, é? Todo mundo acha que foi eu que criei, não. Aí eu falei pro Jairo que eu tava usando muito isso, paz e alegria, tava copiando o Marcelo Rios. Ele falou: Jorge, o Marcelo também tá copiando. Também. Lá atrás, na época de Cristo, já tinha ele ter o histórico todo de quem falava isso. Então, depois nós teremos uma palestra do Luiz Rurivas, isso para o público em geral. No sábado ele vai fazer especificamente para evangelizadores. Não é que você não possa participar, mas é que o encaminhamento dessa oficina será para evangelizadores, né? E no domingo ele vai fazer para o público em geral o Espiritismo e os Novos Desafios. Depois, o Adão Nonato, né? O grande Adão Nonato. Ah, se eu soubesse. Conversando com o Adão, quando ele propôs esse tema, ele falou: eu fiquei pensando no tema, eu sonhei, eu fui num lugar maravilhoso e me pediram para falar esse tema. Falou: vamos falar esse tema, Adão. Ah, se eu soubesse. E o encerramento é uma pessoa que ninguém conhece, né? E ele está ouvindo a gente aqui, né? O Ed Moreno, um grande amigo, um grande irmão, vai fazer aí o encerramento com chave de ouro desse 15º Encontro de Espiritismo em Jacareí. Ontem ele estava lá no Recanto de Luz de Mancheira, né? Passou e-mail dizendo que estava com saudade de mim. Eu também estou com muita saudade dele. Falei: não, mas no Encontro de Jacareí nós estaremos juntos lá. Lembrando que o Ed Moreno, para quem não lembra, é aquele que fez o show no evento do Chico, que foi fora de série. Botou todo mundo para levantar lá. Ah, mas ele é, né? Fantástico. E todo mundo levantar e cantar junto, bater palma. E ele que vai fazer um encerramento. Vai fazer aí, um encerramento com o chave, né, de ouro. Lá, né, em Jacareí. Né? Espero também que tenha, que as pessoas fiquem, né? Porque no ano passado foi ele também que fez. O ano retrasado foi ele que fez e chegou no final, tinha poucas pessoas, né? Ele canta, se tiver só espírito só, ele canta também, não tem problema não. Mas vale a pena estar presente na apresentação do Ed Moreno, que vale a pena. Você sabe, Jorge, que o Rui, o Rodrigo, que quando a gente propôs esses desafios, conversando com as pessoas, exatamente isso, né? Nós tivemos uma peça na nossa casa lá no Batuíra, o último sábado, entrada franca, né? Se você quiser colaborar com o Quilo de Alimento, tudo bem, mas não era obrigado. Troca, não era obrigado a dar o Quilo de Alimento, nós tínhamos poucas pessoas assistindo a peça, foi sábado, o último sábado. E aí as pessoas começaram a conversar, mas puxa vida, por que a pessoa não vem, por que não vai, por que isso e aquilo? Eu falei: esse é um grande desafio, mas eu aprendi ao longo desses 15 anos fazendo Encontro de Espiritismo, eu ficava muito preocupado com a quantidade de pessoas. Um determinado encontro, que eu não me lembro qual foi, nós trouxemos o Richard Simonetti, e nós conversamos bastante com ele, e exatamente sobre isso, né? Sobre as pessoas não participarem. Aí eu falei: olha, mas depois conversando com o Simonetti, ele até acabou colocando: é para quem veio. Você não foi, o problema é seu. Você perdeu. Tá aí a oportunidade, depois você não vai poder. Porque o grande problema é o seguinte: eu não vou nesses encontros. Por N motivos. Tudo bem, o problema é meu. Quando eu for chamado à responsabilidade, você não aprendeu? Olha, eu não fui. Por que você não foi? Ué, o problema é de cada um, né? É. A gente faz para aqueles que vão lá. É claro. A gente faz pela qualidade, não pela quantidade. Né? Eu me lembro que a dona Marici, que é a coordenadora lá da Fraternidade Batuíra, um beijão para ela. Ela mora aqui em São José agora, né? Ela veio pro interior. Ela mora aqui em São José agora, e aqui no Bosque dos Eucaliptos, né? Um beijão, dona Marici. E eu usando uma frase dela, você falou que você copiou do Marcelo Ruiz, a gente copia dela. Ela fala assim: olha, nós estamos recebendo uma pessoa, um palestrante, que larga a família, larga todos os afazeres para vir para a nossa casa. O mínimo que nós podemos fazer é estar presente e recebê-los bem. Aquele que não, Não quiser, infelizmente, paciência. É, e falando agora do Marcelo Rios, né, da questão da Paz e Alegria, quando eu tive em Uberaba, eu recebi um papelzinho, o cara tava distribuindo um papelzinho escrito Paz e Alegria e assinatura do Chico Xavier, uhum, embaixo também. Então o Chico também usava. Tá, não usava. Paz e Alegria. E quando você falou, Monte Oliva, dessa questão da quantidade de pessoas que participam e tudo mais... Eu lembrei da palestra do Tadeu lá de Araxá, que ele deu na Fazenda Santa Maria, que foi lá onde iniciou todo o espiritismo no centro mineiro, né? Vamos dizer ali, no Triângulo Mineiro, com o senhor Mariano, Eurício Barçanufo. E ele, uma vez por ano, ele vai lá no Centro Fé e Amor, que foi fundado pelo senhor Mariano, e ele faz uma palestra. E nesse foi o dia que a gente teve a caravana de Uberaba, e a gente teve a felicidade de estar presente na palestra dele. E a palestra, parece que assim, como tem muita gente que estava na caravana, que eram trabalhadores, que eram, tinham centros espíritas, frequentavam o centro espírita para trabalhar, parece que a palestra dele foi pra gente, né? É sempre pra nós. Sempre é pra gente. Né? E ele discorreu sobre isso, sobre qualidade. O trabalho pra Jesus é pra Jesus, não é pra gente. É, então, assim, a gente não tá lá fazendo uma palestra, não tá, aqui a gente não tá fazendo um programa de rádio pra atingir as pessoas, pra gente ficar satisfeito pela quantidade de pessoas que tá tendo. Que legal, não. Não, né? A gente faz, a gente tem que fazer pela qualidade. Então o trabalho com Jesus tem que ser por qualidade, não por quantidade. Também, senão a gente tem que mudar de religião. Também eu não me lembro quem foi que falou, porque são 14 encontros, esse vai ser o 15º, muita gente que veio pra cá, né? Doutrina. E a gente participa de vários eventos. E alguém comentou o seguinte, que a gente não deve ficar preocupado com esse tipo de trabalho, porque o trabalho não é pra mim, é pra Jesus. Então, usando uma expressão bem brincadeira, Jesus, o problema é teu. O trabalho é pra você. Eu tô aqui pra trabalhar. O trabalho é pra você, né? Usando até em tom de brincadeira, né? Jesus, o trabalho é seu. O problema é seu, não é meu. Eu tô aqui. Eu tô trazendo as pessoas, eu tô fazendo, eu tô falando, eu tô construindo, eu tô escrevendo, enfim. O trabalho é seu. Nós somos apenas trabalhadores. Se conseguir atingir uma pessoa e mudar a vida dessa pessoa, e olha, melhor, Rodrigo, é suficiente. Isso aí eu fico muito satisfeito. Nós tivemos uma... No começo dos encontros de espiritismo, e a proposta minha continua até agora, é fazer fora da casa espírita, para que o público leigo possa participar. E não consegui, né? Porque nós fizemos alguns alugando espaço, pagando espaço, como nós não tivemos o apoio financeiro, né? Inclusive a própria livraria nossa, temos que fechar a livraria, né? Não tivemos o apoio financeiro, nós optamos por fazer na Casa Espírita, que nos cedeu lá, a Cleus, o pessoal do Paulo Ortiz, cedeu para a gente totalmente, né, as instalações da casa. Mas eu me lembro que uma vez... Uma pessoa me procurou na livraria e, olha, eu estou preocupado. Enfim, ela desfiou um rosário de lamentações e falou, olha, você sabe aonde que eu encontrei um apoio? Você lembra? Não sei se você estava. Teve um pessoal que teve no clubinho fazendo umas palestras, e era exatamente o encontro, né? Umas palestras lá e tal, citou o nome do palestrante. Nossa, depois eu conversei com ele, foi maravilhoso, salvou a minha vida porque eu estava em vias de me suicidar. Acabou, nego. Pode ter 500 encontros de espiritismo, só esse já valeu. Pode ter 1.000 pessoas lá, 2.000 pessoas. Exatamente. E ela nem sabia que eu estava organizando, porque a proposta não é eu aparecer como organizador. Sim. Tanto que ela perguntou, não sei se você estava lá. Ela não viu a gente lá, porque a gente não apresenta o orador e sai fora, né? Mas então, salvou, em outras palavras, salvou a vida de uma pessoa, um determinado palestrante que foi no encontro, e não era na casa espírita, porque a pessoa não era espírita. Hoje eles chamam lá de clubinho, né? É um clube pequeno que tem nos próximos ao Paulo Ortiz. A pessoa viu a porta aberta, viu o cartaz, ou a faixa, entrou, conversou, e graças a Deus ela continua aí lutando. Nós vamos... O Rui quer falar alguma coisa aí? Não, só para liquidar aqui, que a Jandira de Souza parabeniza o programa e diz que é neta de espírita e gostou da música que foi tocada. Nós temos a Vilma Torres, parabeniza o programa e deixa um abraço a todos. E a dona Iracema Bento Ivamota, que perguntou domingo passado a respeito dos sonhos, que você já pode até dizer para ela que o Adenal estará aqui, né? Ela gostaria de dedicar o programa de hoje para sua tia, a senhora Nazai Ioka, que foi voluntária por 20 anos da Clínica Francisca Júlia, que desencarnou há um mês. Então, fica dedicado a Dona Nazai esse programa de hoje. E aqui também quem entrou aqui no programa, aqui no Facebook Live, foi a Maria Aparecida, manda bom dia, ótima transmissão, Carlos Monte Oliveira, Jorge Reis e demais amigos, muita paz. A Maria Irene Santos, minha tia lá de Santos, manda bom dia a todos os amigos e para você, estimado primo Rodrigo, aquele abraço, e o Gustavo que está lá escutando a gente, são ouvintes assíduos, o Zé também deve estar escutando a gente lá. O Ed Moreno, que a gente tava falando, o Ed já apareceu aqui escutando a gente, mandando bom dia, meus nobres amigos Monte Oliva, Rui, Jorge Reis, Rodrigo. Vou também estar nesse grande evento, né? Então ele confirmando presença. Não, hein? O Ed tá lá, tá firme lá. E ele vai chegar bem antes, eu tenho certeza, né, o Ed? Nós preparamos um almoço especial pro Ed lá. Ele vai chegar bem antes para poder conversar com a gente, bater um papo, conversar com as pessoas lá. Legal. E a Bia, Beatriz, Paula Porto, sempre tá aqui com a gente também, manda bom dia, amigos vivencianos, ainda em Maceió. Meu voo ontem foi cancelado, voltando para casa hoje, deve estar sem combustível, né? É. Saudade de todos, doze paz. O Ricardo Carmona também aqui, quanto à questão proposta, o maior desafio é, faltou a resposta. Coloca aqui pra gente. A Irene Nascimento também respondendo a pergunta, né, quais os principais desafios do Espiritismo. Ela fala que novas pesquisas das ciências que caem por terra, afirmações do Espiritismo, por exemplo, reencarnação, estudos sobre campos morfogenéticos, constelações familiares, né, ela diz que são esses os desafios. E o Felipe Barbosa, manda um bom dia, meus amigos, ótimo domingo para todos, com muita paz, abraço, abração para todos, em especial para o meu grande avô, Rui Barbosa. A soneta. Acordou cedo, Felipe. Acordou cedo. Tá sem condição para jogar futebol, viu? Ah, até por isso que ele acordou cedo, tá aí. E falando do Recanto de Luz e Manchelo, o Edson Barbosa entrou aqui também, tá assistindo a gente aqui. Forte abraço, Edson. E a Ana Paula Teodoso, também trabalhadora aí, manda bom dia a todos, excelente programa. Vamos então? Queria mandar um recadinho pro Edson, né? Que ontem eu recebi uma ligação de uma pessoa que nós aqui. Que passou no Recanto de Luz e Manchela mandou por a distância, né, uma pessoa lá da Bahia, e ele fez a cirurgia espiritual nessa pessoa à distância, quer dizer, os doutores espirituais, e essa pessoa tá muito bem, né, agradeceu, né, o trabalho, que é muito eficaz também, esse trabalho à distância também do Recanto de Luz e Manchela. O Edson é o médium principal, né? Para quem não sabe, ele é o médium principal que recebe lá o Dr. Xavier, que é o cirurgião, né? Que recebe o Dr. Stephanie Oswald, que é o chefe do trabalho, né? O encarregado do trabalho no Recanto de Luz e Manchela, do trabalho de cirurgias. E esses resultados são muito importantes. A gente fica feliz quando uma pessoa é atendida, né? Eu pedi para o Rodrigo levar o nome da pessoa lá. Rodrigo passou a ficha, veio o receituário, mandando ela se preparar naqueles dias, e realmente ela se preparou, e o resultado foi muito bacana, ela está muito feliz, e nós também agradecendo essa equipe espiritual do Recanto de Luz e Manchelo, que que do lado encarnado é comandado pelo nosso irmão Edson Barbosa. Para nós irmos para o nosso intervalo comercial, que a gente também tem que passar o nosso momento de Gigavale, mas eu queria anunciar aqui também a excursão que o Monte Oliva vai realizar, que ele falou agora há pouquinho aí pra gente. Na semana passada, repetindo aqui, nós tínhamos falado da excursão que a Keila lá do Semajode vai fazer também. Vai ser na mesma época. Então, o da Keila sai dia 6 de setembro e volta dia 9. A excursão que a Keila vai fazer vai ser só em Uberaba. Eles vão ficar em Uberaba visitar o que eles puderem lá em Uberaba, o Centro Espírita na Casa da Antusa, lá da Caridade, Sanatório do Inácio Ferreira, Hospital do Fogo Selvagem, Lar Espírita Pedro e Paulo, Centro Irmão José, Lar Espírita Irmão Valquíria, né? E o Mercadão Municipal no dia 9 cedo eles visitam e vêm embora, né? Pega um monte de queijo e vem de lá pra cá. A excursão do Monte Oliva é um dia antes, então serão 4 dias, vai sair dia 5 de setembro, portanto, né, dia 5, acho que é quarta-feira à noite. Quarta-feira. Né, para aproveitar o feriado do dia 6 já. Então, e volta dia 9 também. Mas lá, as visitas são aquelas tradicionais, Sacramento, né, Colégio Allan Kardec, Gruta de Palhares, Fazenda Santa Maria, em Uberaba, Monumento Chico Xavier, Museu e Livraria também, Psicografia com os Médios Bacelli, Alaoura e Luiz Cláudio, Peirópolis, Pacto de Dinossauros, né, Araxá, Casa do Caminho, dirigida por Tadeu, e Santa Maria, claro, para saber, conhecer a Fazenda Santa Maria, que foi onde tudo começou, ali na região do Triângulo Mineiro. O preço do... Deixa eu perguntar logo para o Monte Oliva. Vocês vão ver a diferença de preço, porque é só dois dias lá que a Keila está fazendo, é R$540, né? O de Monte Oliva aqui é R$890, mas são mais dias, então mais hospedagem, mais café da manhã, né? Viajar para várias cidades. Mas o Monte Oliva está colocando aqui o telefone dele para vocês ligarem, que ele pode facilitar. Facilita também, né? Divide bastante. É 99123-1277. 99123-1277. E o Rodrigo vai fotografar o cartazinho aqui para colocar no nosso site também e a gente ficar falando aqui mais tarde. Oi, Jorge, só precisa também avisar os ouvintes que iriam participar hoje da nossa reunião lá na Rua Padre Rodolfo 68, que não haverá reunião justamente por causa do motivo aí de combustível, né? Legal. São 9h20, vamos para o nosso intervalo comercial com mais uma música. Agora eu queria colocar a música também do Sérgio Santos, Brasil, Coração do Mundo. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Como é bonito este meu torrão natal. É gente humilde trabalhando com amor. O arco-íris colorindo o céu azul. O sol que brilha traz as bênçãos do Senhor. Ela é tão bela, nossa lua lá no céu. São mais brilhantes as estrelas na amplidão. As andorinhas viajando norte a sul. A nossa música falando do sertão. Brasil tão grande, onde tudo é uma beleza. Todas as cidades têm gorjeios de pardais. O povo canta, todo enredo é poesia. É a alegria nos madrigais. Alvorada, amanhece com harmonia. A passarada é uma festa de esplendor. Brasil, a pátria, do Evangelho a terra boa. Coração do mundo, transmitindo seu calor. Nossa lua lá no céu. São mais brilhantes as estrelas na amplidão. As andorinhas viajando norte a sul. A nossa música falando do sertão. Brasil tão grande, onde tudo é uma beleza. Todas as cidades têm gorjeios de pardais. O povo canta, todo enredo é poesia, é alegria nos madrigais. A alvorada amanhece com harmonia, a passarada é uma festa de esplendor. Brasil, a pátria, do Evangelho a terra boa, coração do mundo transmitindo seu calor. Brasil, a pátria, do Evangelho, a terra boa.

São 9 horas e 33 minutos. Esse é o momento Gigavale. Monte Oliva, o que, que você pode dizer dessa mensagem com os dias atuais? Hein? Se tem alguma coisa para dizer ainda, né? Tem muita coisa. Veja bem, esse é um grande desafio. Né? Qual o país que eu quero? Qual o país que eu quero como, como espírito? Esse. Exato. Não, mas qual o Brasil que eu quero? O futuro que eu quero? E a mensagem coloca exatamente isso, né? Nós queremos um país com políticos honestos, mas nós estamos nos comportando dessa forma, né? Nós vimos ontem, pelos telejornais, num determinado posto de gasolina, as pessoas de forma ilegal levando nos galões, brigando por causa disso. E o outro aqui em São José dos Campos cobrando R$ 9,52 ali de gasolina. Exato, nós estamos vendendo a R$ 10, tal até a R$ 10 o litro de gasolina. Então, hoje, por exemplo, eu vinha vindo de ônibus, tem uma loja aqui na deve ser Nelson D'Ávila ainda, né? A vidraça totalmente estilhaçada. Deve ter tentado roubar ou roubaram a loja, arrebentaram tudo isso aqui lá. Então, mas esse é o país que eu estou vivendo. Então, eu tenho que me modificar. Não adianta eu exigir dos outros. Eu exijo, eu até comentei esses dias atrás, a pessoa falando assim, nós vamos votar em qual candidato para presidente? Eu falei, eu vou votar naquele que eu acho que é o melhor. Se ele me trair, o problema é dele, não é meu. Eu fiz o que eu penso que é o correto. Ah, mas para deputado estadual, para deputado federal, para senador, eu vou escolher aqueles que coadunam com os meus pensamentos espíritas. Se ele negar, se as pessoas negarem, me traírem, vamos usar essa expressão assim, o problema é deles, não é meu. E na próxima não vota nele. Exatamente. Agora, veja bem, as pessoas se trocam o voto por qualquer coisa. Porque um falou bonitinho e, infelizmente, a classe política, eles têm o dom de falar aquilo que eu quero ouvir, não aquilo que eu preciso ouvir. E a doutrina espírita fala aquilo que eu preciso ouvir, não aquilo que eu quero ouvir. Né? Nós estamos com essa paralisação dos caminhoneiros, pararam o Brasil. E nós estamos vendo aí políticos infiltrados no meio do movimento, pessoas grandes até, empresários infiltrados no meio do movimento, fomentando o movimento. E eu passando na Dutra em vários lugares, já não tem mais caminhões, né? Destroçaram o gramado. Peraí, o direito que eles têm de fazer greve é o direito que eu tenho de ter um gramado decente. Sabe? Então eu só penso no meu direito. Tá certo, tem que reivindicar, mas temos que ser coerentes. Então, esse Brasil que eu pretendo é um Brasil honesto, mas esse Brasil tem que partir dentro de mim primeiro. Esse é o meu grande desafio. Eu tenho que me modificar para que então eu modifique com as minhas atitudes aqueles que estão ao meu lado. Voltando a Jesus, ele fala assim dentro das suas palavras, assim, vede como eles se amam. Então veja bem, depois que nós provarmos, né, com a nossa conduta, essa nossa opção espírita, eles vão falar assim, puxa vida, como é importante ser espírita. É importante ser diferente dos outros. Sim. Aí sim, nós vamos conseguir um Brasil melhor. Mas pensa bem, algum tempo atrás, tivemos uma campanha municipal, e nós tínhamos, né, candidatos espíritas. Uma primeira casa falou assim, não, nós vamos votar no fulano, porque o fulano cedeu uma sala para a gente fazer o Bazar da Pechincha, dirigente espírita. Uma outra casa falou assim, não, ele vai colocar uma placa, essa placa vai indicar a nossa casa espírita. Estão se vendendo, né? Acabou a campanha, o que aconteceu? O rapaz pediu o salão para poder usar, porque é um salão comercial, e o outro tirou a placa. E aí? Como é que eu fico como espírita perante os outros? Ou perante a mim mesmo, a minha consciência? O Brasil que eu quero parte de mim primeiro, de cada um de nós. E aqui sobre a pergunta para sorteio, né? Para você, qual o principal desafio da doutrina espírita nesse século? A Iedra entrou aqui no YouTube Live e respondeu, para mim, o maior desafio da doutrina espírita é o despertar da consciência de o que somos. Então exatamente, é exatamente isso que você está falando. Né? Vai ao encontro da exatamente o que você está falando. E o Ricardo Carmona também responde que é levar o espiritismo para a internet com orientação e interação mais intensa. Vamos encerrar, é verdade. Inácio, vamos encerrar o momento de Gavale? Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos aqui com o Carlos Monte Oliva, que é da Grande Jacareí, e trabalhador do Centro Espírita Batuíra e também é jornalista do TV, como é que chama? Rádio TV Imprensa. Rádio TV Imprensa. Não, eu sou jornalista e estou na Rádio TV Imprensa. Não sou da. É, está, né? Está. E deixa eu comentar aqui que o Aécio, nosso colunista lá do Vivência Espírita, ele tem a coluna Luz Infinita, que toda semana posta lá, quinta-feira, artigos, né? Ele mandou bom dia, pessoal do Vivência Espírita, e ao entrevistar o Monte Oliva. Queria saber do Monte Oliva como deveria comportar o espírita nesse momento de transformação moral, espiritual e religioso nos tempos atuais. Já que muitos confrades se retraem para não envolver com supostas polêmicas. Né? Forte abraço. Eu tenho uma opinião, obrigado pela sua participação, né? A oportunidade de a gente poder colocar dessa forma. Mas é aquele que não discute é porque não conhece. Né? Eu aprendi isso já no colegial, há algum tempo atrás, não vou falar quanto tempo, não achar que eu ficando velho, mas algum tempo atrás, um professor de literatura, ele fazia a seguinte colocação. Discuta no bom sentido, né? Troque ideias, porque só tem a ganhar. Ou você está certo ou o outro está certo. Se você está certo, você ratifica a sua opinião e retifica do outro. Se você estiver errado e o outro certo, ratifica do outro e retifica a sua. Então nós temos que ser coerentes com aquilo que nós estamos estudando, aquilo que nós estamos conhecendo. Não é o caso de polêmica vazia, não. Qual é a proposta espírita? Qual é a proposta espírita, por exemplo, com os nossos políticos atuais hoje? São irmãos nossos que estão em desequilíbrio, vamos colocar dessa forma. Estão agindo de forma errada. Temos que fazer o quê por eles? Massacrar? Não, temos que orar por eles, porque é um igual a nós. E tirar eles de lá, né? Não, mas isso é a parte prática. Isso é a parte prática. Não me representa. Sim. Não me representa, eu vou colocar alguém que me represente. Sim. Certo? Mas nós temos que, esse pessoal que está lá, que não me representa, nós temos que orar por eles, porque são irmãos que estão ainda caminhando de forma meio escura, escusas também, né? Então temos que orar por eles e não massacrá-los. Não é parte, não deve ser do espírita o julgamento ou a condenação. Outra coisa também, Manto Oliveira, é a seguinte, né? Nós estamos falando muito de nós e a gente tem que ser rigoroso para conosco, né? É o capítulo 11 lá do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Bem-aventurados os misericordiosos, que está lá. Para quem que você não deve ter tolerância? Comigo. Comigo mesmo, exatamente. Comigo, né? Então, nós temos que falar de nós mesmos. Por quê? Uhum. Nós falamos direto de político, falamos que eles são corruptos, falamos que eles são tudo. E nós lá? Exato. Se eu estivesse lá, qual seria a minha atitude? Exatamente. Porque tem gente que dá até a desculpa o seguinte: sabe por que eu faço as coisas erradas? Porque chega lá, eu sou novo, está todo mundo fazendo coisa errada, se eu não fizer, eu estou perdido. Esteja perdido. Exatamente. Vai embora. Não, suma de lá. Então, mas eu vou ser fiscal. Eu vou trabalhar de fiscal lá não sei onde. Mas se eu não participar de conluio, aí eles me fecham lá e eu estou perdido. Esteja perdido, mas vai embora. Hoje, Jorge, com o advento da comunicação, né? Pelo menos da informação, não comunicação, mas informação, nós temos a internet, temos uma série de instrumentos para poder divulgar. Então, eu estou deputado federal, com a minha postura espírita. A coisa não anda por causa da minha postura. Coloca nas redes sociais, explica. Mesmo eu sendo deputado estadual, vereador, enfim, qualquer posição política. A minha postura é essa. Olha, não estou aceitando. Eu propus isto. Eu vou votar em favor do povo e não em favor do governo ou contra o governo, porque tem um governo só contra. A meu favor, só. Não. Exato, tem uma frase antiga, assim, tem governo, sou contra. Não. Eu tenho que ser contra as más posturas, sim, tanto do governo quanto dos companheiros. Eu sou muito feliz, eu sou muito feliz a vida toda, graças a Deus. Mas eu tenho uma felicidade em particular, que é pontual também, que é ter sido mandado embora da rádio, eu e o Rui, por sermos espíritas. Não foi mandado embora, porque você é mesmo espírita. O programa do Vivência Espírita saiu da rádio Bandeirantes, né, que era Bandeirantes naquela época. E tinha uma audiência. A outra rádio comprou, que hoje está aí. E mandaram a gente embora porque a gente era espírita. Nossa, mas eu fiquei tão feliz. Exato. Que eu falei, meu Deus do céu, então está funcionando o que nós estamos fazendo. Sim. Né? O que nós estamos fazendo está funcionando. Se mandaram a gente embora por causa disso, não deixaram nem a gente se despedir. Ô pessoal, tchau para vocês, porque ninguém é obrigado a fazer contrato com a gente. Uhum. Não, ninguém é obrigado. E tem outra coisa. Eu tenho uma grande amiga que frequenta a igreja desse pastor, e ele teve a coragem de subir no púlpito e dizer, olha, graças a Deus nós tiramos os espíritas da rádio. E nós ficamos mais felizes ainda, quando ele confirmou que era verdade. Porque nós estamos incomodando, exatamente, né? Exatamente. E ele esse pastor é o que está sempre aparecendo na mídia aí, dá a impressão que ele é o dono da verdade, né? E não é bem por aí. Mas né? Ele é o dono da verdade que ele entende. Que ele entende. Que ele entende. Isso. A verdade relativa. Não, tem outra, viu, Jorge? Eu participava sempre de um movimento interreligioso, de uma... Num pessoal aqui da prefeitura de São José, da Fundas. Eu fui proibido de participar, porque esse pastor estava lá também, viu? Quando eu cheguei lá, falei, o senhor me desculpe, mas o senhor não confirmou, eu confirmei que... Olha, já que estamos em testemunho, eu estive em Ubatuba alguns anos atrás, fazendo uma palestra, e aproveitei e passou o fim de semana lá. E aí me convidaram, bem, já que você está aqui, domingo você poderia participar na Igreja X, nós vamos ter um diálogo interreligioso. Tudo bem, pode confirmar que eu vou. Eu vou sim, com o maior prazer do mundo. Só quero que alguém me leve até a igreja, porque eu não conheço o caminho aqui. O padre não participou porque o espírito ia participar. É? Bom, estamos aí, né? Esse é o nosso desafio. Eu estava. E eu falei em nome do espiritismo. Eu falei aquilo que eu conheço, o pouco que eu entendo, que eu conheço, eu falei. Ele perdeu a oportunidade de dar a opinião dele. Aqui que você falou, é o problema dele, ele que perdeu, né? Ele perdeu a oportunidade de colocar. Não, eu já participei em culto ecumênico, porque o culto ecumênico também não é para espírita, não. Não, não é. Mas eu participei de culto, vamos dizer, interreligioso, onde um padre estava junto e nós conversamos, batemos papo, trocamos ideia. Só que eu falei o que tinha que falar dentro do evangelho, não falei dentro da doutrina espírita, falei do evangelho, como a doutrina espírita enxerga o evangelho, e fim de papo, né? Eu me lembro que algum tempo atrás teve um secretário de uma das administrações anteriores, falou assim, Monte Oliva, eu acho que nós vamos propor ao prefeito uma secretaria de religiões e você vai ser secretário, porque a gente defende com tanta veemência, né? Que, puxa vida, é verdade, temos que defender aquilo que a gente acredita. Uma secretaria de interreligioso. É interreligioso que nós devemos defender. E aqui tinha um movimento aqui do Toninho Macedo, que ele trouxe revelando São Paulo para cá. Nós tivemos nesse movimento e era uma coisa linda, né? Depois acabou esse movimento interreligioso. Tanto é que o Jorge sempre conta aqui que quem recebeu lá a Nossa Senhora Aparecida fomos nós, né? Eu, você e o Aloysio Petite. Sempre comenta. E a Patrícia Félix entrou aqui no WhatsApp respondendo a pergunta, né? Quais os principais desafios? Ela fala, na minha opinião, o principal desafio da doutrina espírita nesse século é despertar nos corações dos homens a necessidade da reforma íntima em cada um de nós. Quando nos permitimos essa transformação, entendendo que a vida não é só este curto momento de existências atuais. Paz e luz a todos. Então você pega, por exemplo, um grande desafio, a morte, né? Vamos usar a expressão que a gente usa, a morte. Quando você tem esse conhecimento espírita, você tem a certeza, né? Você não acha, você tem a certeza que essa morte é apenas tão somente física. Que aquele meu ente amado, meu ente querido, meu amigo, continua vivo, continua me amando, talvez de uma forma mais firme, mais forte ainda, sem as amarras do corpo físico, e nós continuamos juntos. Eu me lembro que o Chico tem uma historinha, mais ou menos, que ele colocava, de que você está num porto e você tem um navio de, vamos supor, 15 metros de altura, um navio enorme, você some perante aquele navio. O navio sai do porto, todo mundo dá adeus, tchau, boa viagem. De repente, esse navio vai diminuindo, diminuindo, diminuindo e some. Sumiu? Não. Ele está apenas e tão somente longe das minhas vistas. E no outro porto, aquele pontinho preto que aparece no mar vai crescendo, crescendo, crescendo, crescendo e torna-se esse navio de 15 metros de altura. É a troca de porto, simplesmente. Então, ele sumiu da minha vista, simplesmente, e não acabou. Não sumiu, desapareceu aquele navio. Então, quando a gente faz essa viagem fora do corpo, né, a viagem quando desencarna, é exatamente isso. Você está vendo aqui uma pessoa, de repente essa pessoa desencarna, você não perdeu essa pessoa, apenas está longe da sua vista. E está sendo recebida, como o próprio Luiz Carlos, né, recebida com muita festa, com muita alegria do lado de lá. Nós choramos aqui, o que é próprio do ser humano nesse nosso estágio, e eles estão felizes do lado de lá. E o contrário também é verdadeiro. A recíproca é verdadeira. Quando é para reencarnar, eles estão tristes para que alguém reencarna, porque vai saber se a pessoa vai cumprir aquilo que foi estudado, que foi proposto, e nós estamos recebendo com alegria lá de cá. É uma troca, é um ir e vir, simplesmente. Aumentando realmente esses laços de amor e esse conhecimento. Quando nós temos essa convicção, não existe a morte. Por isso que... Pode concluir. Então, a morte é apenas e tão somente o afastar-se deste porto e ficar longe dos meus olhares. E a gente pode, então, nesse contexto, entender até porque a aversão que muitas pessoas têm, na maioria, com exceção dos espíritas, né? Porque a espírita não é a maioria, a reencarnação. Da mesma forma que a maioria das pessoas tem aversão à morte. De falar sobre morte, de estudar a morte, de discorrer sobre a morte, as pessoas têm aversão à reencarnação. Porque do lado de lá, também é um sentimento ruim quando as pessoas estão lá saindo para vir para cá. Mas, Rodrigo, né? Não deixa de ser uma morte, vamos dizer assim, lado de lá para cá. O Brasil é o país mais católico que nós temos. Mas 75% da população brasileira, ou seja, os católicos, né, de uma forma mais forte, o espírito é 3, 4, 5% no máximo. 75% acredita numa reencarnação. E são católicos, são de outras religiões. Sim. E na comunicação dos espíritos. Sim, exatamente. Então, a proposta, quando alguém lá atrás falou que o espiritismo seria o futuro das religiões, não. Seria a religião do futuro? Não. Futuro das religiões. São as premissas espíritas. A reencarnação, a pluralidade das existências, a comunicabilidade com os espíritos. Não importa se você fala aqui comigo, quem conversa é o Espírito Santo, com os outros, não. Não importa como a pessoa vai falar. Essa comunicabilidade está além da doutrina espírita. Além do movimento espírita, são as primícias espíritas, como a pluralidade das existências, né? A comunicação com os espíritos, a reencarnação, todos vão acabar aceitando isso, e a partir daí, não só o Brasil, mas o planeta, o universo, os multiversos serão melhores. Nós temos aqui o Zenildo Rodrigues, do Esplanada 2, que hoje deve estar trabalhando, e está dizendo que bom domingo a todos e o programa está excelente. A Noeli Lopes Barreto Garcia cumprimenta a todos pelo programa, que está também excelente. E nós temos aqui o Pardal, manda... como é que é? Desafio é o espírita sobre o centro espírita. É um desafio dentro do centro espírita falar sobre... Eu não estou entendendo. O que está... O maior desafio é dentro do centro espírita. Se fazer forte fora do centro espírita. Exatamente, isso. É o dia seguinte. Repete, porque o Serginho estava de longe. Estou falando ele. O maior desafio é o espírita se fazer forte fora do centro espírita. O maior desafio é o espírita se declarar espírita fora do centro espírita. Eu me declaro espírita em todo e qualquer lugar. Sim, e muitas vezes o pessoal torce o nariz aí. Eu sou igual o Nando Cordel. Eu não ando com capa no livro espírita para ninguém saber que eu tô com o livro espírita andando por aí, não. Eu ando tudo descoberto. Mas certa vez, o que falta é o conhecimento, é você procurar, é sair da zona de conforto. Eu não me lembro o nome dele, porque o tic-teco não está funcionando direito mais. Mas há um tempo atrás eu trouxe um palestrante para Jacareí. Era um senhorzinho, ele foi reitor de uma universidade no Rio de Janeiro. E depois que ele fez a palestra, abriu para perguntas e alguém perguntou para ele: como o senhor se tornou espírita? Ele falou: olha, você sabe que eu sou professor, eu sou cientista, eu gosto das coisas bem, bem firmes, né, bem fortes na minha frente. Eu era reitor de uma universidade no Rio de Janeiro e eu tinha sob minha responsabilidade um número grande de professores. Eu era o chefe desse grupo todo. Eu marquei uma reunião no meu gabinete, no X andar, e quando eu subi, entrei no elevador, tinha uma mulher, uma professora, com o livro, e ele pegou o livro na mão, na posição. E ele colocou assim: vocês mulheres usam o livro assim, nós homens assim, debaixo do braço. Então, estava escrito Livro dos Espíritos. Aí eu perguntei, no alto da minha capacidade, da minha competência, da minha autoridade, ele falando assim: você está lendo essa porcaria? A professora audaciosa me encarou, eu sendo chefe dela, falou: o senhor conhece isso aqui? Se o senhor não conhece, não fala bobagem. Conheça depois e discute. Isso. Eu fiquei sem ação, ele falou. Fiquei sem ação porque ela ousou me desafiar. eu vou ler isso aqui e vou provar para ela. Tô aqui fazendo uma palestra, ele falou. Tô aqui fazendo palestra. E é isso. Falta conhecimento, busca. Não discuta simplesmente. Pegue o livro dos Espíritos, leia, estude. E nunca ande com um copo cheio, né? Ande mais ou menos com ele pela metade. Pela metade, é. Né? Você consegue colocar um pouco mais. E se todos conhecessem a beleza da doutrina espírita, ele ia ser um cidadão melhor, ia ser um religioso melhor, ia ser um pastor melhor, e, quer dizer, ele seria melhor. O Brasil seria ser melhor, espírito. O mundo seria melhor. Não, precisa ser espírito. Não. Certo. É só conhecer as bases, só para poder nós fazermos algo melhor. Como a gente conhece as bases aí das outras religiões. Vamos lá para os nossos aniversariantes? Olha só quem está fazendo aniversário. Dia 27, a Ellen Ribeiro, do Paulo de Tarso. Dia 29, quem faz aniversário é a Dona Marli Alexandrino, Dona Marli do Grupo Castelã, da AME. Diz que vai ter uma festona lá, segundo parece que o senhor Rodolfo ontem contou em segredo. Mas como ela não está escutando o programa, ela não vai saber. Parece que vai ter uma surpresa para ela, Dona Marli. Todos os amigos estão convidados, né? Então é surpresa, né? Parece que o senhor Rodolfo falou, nós estamos fazendo tudo, não é para contar para ela. Não. O senhor Rodolfo falou, nós estamos organizando tudo para poder fazer essa surpresa para Marli. E a gente estará lá, né? Para comer o bolo, salgadinho, essas coisas todas. Dia 30, quem faz aniversário é o Marco Aurélio Santim, do Paulo de Tarso. Dia 31 é a Aparecida dos Santos, né? Aparecida é a Cida? É a Cida não, a Cida foi antes, né? A Cida foi antes. Dia 24. A Aparecida dos Santos, do Paulo de Tarso. E dia 31 também o nosso grande amigo José Barbosa, que está fazendo aniversário também. Um grande abraço. Barbosa, precisa ir na sua casa levar o livro para você, mas seu amigo, eu me aposentei, fiquei enrolado, que você não imagina a minha enrolação. Né? Eu trabalho, tem mais trabalho ainda. Tenho enrolado demais, não consigo fazer as coisas direito. Eu já só me lembro que não quero nem. Dia 30 tem uma amiga em Jacareí, Maria Aparecida, também fazendo aniversário, dia 30 agora de maio. Legal, Maria Aparecida de Jacareí aí, nossa amiga e amiga do Monte Oliva, que está colocando. Então, paz e alegria em todos os corações, tudo de bom para vocês, é o que deseja o programa Vivência Espírita. Agora nós vamos para os nossos sorteados de hoje. Antes disso, só fazer um comercialzinho até, nós estamos falando da viagem, mas no próximo sábado, dia 2, nós temos uma pizza lá no Paulo Ortiz, né? Exatamente para arrecadação de fundos para o encontro. Legal. Então a pizza é mussarela ou mista, das 10 até meio-dia, 1 hora da tarde, você pode comparecer no Paulo Ortiz, teremos as pizzas para serem vendidas lá. Joia. Vamos colaborar também, que aí a gente está ajudando o evento. E a pizza é fluidificada, viu? Não engorda. Isso, bacana. Isso, vamos acreditar, né? Não, quem engorda é você, não, a pizza não engorda. A pizza, claro então. Que não. Olha só. Quem ganhou foi a Maria Cândida da Cruz, ganhou o livro, e o Felipe Barbosa. Olha só, Felipe, você ligou aqui num livro. Nossa, é a primeira vez que o Felipe ligou, será? Ele já teve aqui no programa, né? Não. Mas não, nunca teve? Não. Mas o Felipe é neto do Rui. Né? E neto ligou, querido. E ligou aqui hoje. E diz que é o neto mais querido que você tem, querido. Né? Mais querido, só tem ele. Não, mas já tem também a Juliana, a Juliane e a Fernanda, que são netos também. Uhum. Mas o homem é só ele, né? É, o homem é só ele. É o mais querido. É o mais querido, exatamente. Vamos lá. Então, Felipe, você e a Maria Cândida podem retirar os seus livros a partir de amanhã às 13 horas na livraria Casa do Caminho, lá com o nosso irmão Mário Vinhas. Paz e alegria em todos os corações. São 9 horas e 57 minutos. Nós vamos encerrar o nosso programa de hoje com a música do Nando Cordel, Paz pela Paz. Lembrando, a paz no mundo começa em mim. Nós agradecemos Deixa o Rodrigo falar primeiro. Eu preciso falar primeiro. Ah, tá. Da Graça, do Sérgio, do Silvio e do. Do Inácio. Aqui no controle de som e a Camila, que esteve até agora conosco. Ah, entendi. Ele não quis falar, mas precisa ir no banheiro. Discretamente. Assim, ele pediu pra não falar nada, mas a gente é assim, derruba as coisas aqui, a gente conta, a gente fala pra todo mundo. Pessoal, obrigado pela participação de vocês que entraram aí aqui no, no Facebook Live, no YouTube, no WhatsApp, participaram do programa Vivência Espírita, deixando aí seus comentários sobre a pergunta para sorteio, e convidando vocês aí para baixar o aplicativo, compartilhar esse vídeo e participar do próximo programa às 8 horas no próximo domingo. Monte Oliva. Monte Oliva, para suas despedidas e também agradecendo a sua vinda aqui. Eu que agradeço. Vamos continuar, ainda tem mais uma semana para a gente divulgar o evento, né? E estaremos lá, se Deus quiser, também fazendo a cobertura com o programa Vivência Espírita, fazendo a cobertura lá do evento o máximo possível que a gente puder fazer lá para transmitir para as pessoas, tanto na feição como na prosa, né? Uhum. Então, tanto para ouvir como para ver também. E nós temos aí também a Rádio Portal Luz, né? Que está aí se dispondo a retransmitir, né? A retransmitir para outros rincões também aqui o nosso encontro de Espiritismo. E vai linkar com a Rádio Vivência Espírita para que ela possa retransmitir lá, né? O Zé Aparecido, um abraço ao Zé Aparecido. Eu queria agradecer ao Rui, ao Jorge, ao Rodrigo, enfim, a todos, né? E a Boa Nova não vai transmitir? Mas essa... Não. Ah, tá. Mas essa oportunidade, né? Pelo menos diretamente não, né? Essa oportunidade de poder conversar um pouquinho a respeito do Espiritismo, me perdoe a contundência das palavras, mas é aquilo que eu penso, né? E eu tento ser o mais real possível dentro da minha insignificância ainda nessa atual encarnação. Obrigado mais uma vez. Você faz a prece de encerramento para a gente, Monteiro, por favor. E vamos... elevando o nosso pensamento a Deus, Pai de amor e bondade, te agradecemos infinitamente pela vida. Estamos aqui encarnados e desencarnados, vivos, juntos, com um só pensamento, um só propósito, que é a nossa evolução. Estando na carne ou fora dela, o nosso propósito maior e único é a evolução. Por isso, Pai, rogamos essa oportunidade. Agradecemos a Jesus, amado Mestre, querido amigo, por ter nos deixado os seus ensinamentos. E a Kardec, aos Espíritos superiores que nos legaram de uma forma mais clara, mais explícita, a doutrina do Mestre Jesus. Agradecemos, Jesus, por essa oportunidade, aos nossos amigos espirituais, nossos mentores espirituais, aos amigos da espiritualidade. Agradecemos o apoio, o amparo e a companhia. Rogamos, Senhor Jesus, que esse momento conturbado do nosso país seja amenizado com as mensagens de amor, de paz, com a vivência do amor e de paz propostas por Jesus. Que a tua paz possa permanecer em nossos corações hoje e sempre. Que assim seja. Se eu tenho amor.